uma fração de segundos, grande força hipnotiza pessoas de cabeça fraca, precisam se ligar. De viagem em viagem, aqui estou, no deserto da minha noia. O meu pensamento ferve, somente uma saída. Ei, veja só o mal que se apossou do corpo desse homem, que agora vive sob pressão. São neuroses sombrias que habitam sua mente, te deixando inconsciente, inconsequente, enraivecido, ensandecido, sem rumo, em apuros. Tirando de lá pra cá, você não me lembra nada, não se parece com ninguém. Seu reflexo no espelho está muito além, muito mais além. Com seu bem, pensamento bem profundo, ele viaja em sua loucura, em uma dimensão fora da imaginação, com várias tretas em seu subconsciente. Um pega veio, entra a sanidade, a piração, o qual tem marca tesoura, não se esquece. Bem pior que Tom e Jerry ou Spiff e Eggles, pois a agonia toma conta do seu corpo, que te faz andar torto, zonzo, tropeçando em sua maldade. Realidade de ver um passado cheio de crueldade e ódio que você praticou. Mas chegou a sua hora de se explicar. Química vocal te encosta na parede, iniciando assim o seu calvário, e te deixando louco não, totalmente alucinado então. Louco não, totalmente alucinado. Louco não, totalmente alucinado. Louco não, alucinado, alucinado, não, totalmente alucinado. Ei, sendo assim, onde você está? Está no jogo, onde só tem a perder e nada a ganhar. E assim fica só a se aniquilar, corroer, acabar com sua mente. E não só sua mente, o seu corpo se esquecendo de você, dos momentos de sua vida, de sua família, perdido no tempo, sem saber o que fazer. Sonhos que sonhava quando criança, em ser de bem, em ter uma boa vida, mas não é ninguém. Está muito além, sem identidade, sem rosto, pele ou sou louco não, totalmente alucinado, desligado do sistema, fora da sociedade, excluído do esquema. Louco não, totalmente alucinado então. Louco não, totalmente alucinado. Louco não, totalmente alucinado. Louco não, totalmente alucinado. Louco não, totalmente alucinado. Ninguém mais quer saber, não liga se você existe. Anda sumido, desaparecido, só anda à noite e parece mais um vampiro. Corre de lá para cá, de cá para lá, no espiando pelos cantos, só fazendo suas correrias, na paranoia e na fuga, parece mais um animal insatisfeito. Você quer, tem que fazer, pois não quer nem saber o que há de acontecer. No deserto da sua noia, você só vê a pedra, mas uma miragem criada pela areia dos seus neurônios. Há muito cimado pelo seu mal, suas pauladas pra você vale mais que marfim. Isso não virá pra mim, você não soube curtir, se matando por aí, pode morrer, a vida é sua, não tô nem aí. Podia ser pior, podia ser com alguém daqui, mas aqui todos andam ligeiro e amenizados, e você só anda louco, totalmente alucinado. Ha, ha, totalmente alucinado então. Louco não, totalmente alucinado. Louco não, totalmente alucinado. Louco não, totalmente alucinado. Louco não, totalmente alucinado. Agora se liga, se cuida, encontrei um caminho, um bom destino, e tem o instinto de um verdadeiro homem, um novo ser que tem a ver com a sociedade. Sem se estragar, acabar com esse mal que só presta pra te dominar. Não dá para escapar, saia dessa, esqueça essa, pare com essa ideia. Concentre-se num bom caminho, que é Deus, só ele te conforta. Segue seus passos, sabe onde você está, a qualquer hora e só ele resolve a sua vida. Louco não, totalmente alucinado. Louco não.